0 Chanel 63, 14. 3567, visual com Airbus na curta final. Negativo, tá bem longe ainda. Pois o mesmo, ali mantém no zero. Também ali mantém, tá? 3567. Livrou para avistar, já tinha o mesmo. Frequência livre estacionar. Valeu. No 0 no 4, táxi autorizado, chama para o ingresso. Mike Anki, livre ingresso, repartinado e pronto no 7. Livre ingresso, parado, reto, pronto. 6314, solo 28, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 2963, no 4. Autorizado a decolar, que estão no zero, vento 180 graus com 99. Livre decolar, está 3567. Boa. Autorizado a decolar, que estão no 7, vento 180 graus com 99. Livre decolar, vento 7, vai ficar mais 7. Da próxima, azul 2762. 2762, ali mantenho no zero. 2762, ali mantenho. Decolar 1229, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, está 3567, passa meio 200, Arbaruna. 3567, boa tarde, contato radar, compara o nível de voo 360 via saída da Arbuna. E agora 3567, nível 360. Controle Salvador, Papa Romeo Oscar, Mike Yankee. Papa Romeo Oscar, Mike Yankee, prossegue em condições visuais no nome do país, prossegue Manati. Afirmativo, senhora. Se autorizar, pula direto. Vai pra lá. Que Oscar Mike Yankee autorizado, direto Manati, reporte livrando a CTR. Gente, aprovando Manati, reportará a CTR. Yankee. Controle, Salvador, boa tarde, hotel 3367, informação no Weber. 3367, acione identificação, autorizado via chegada bons para 4 mil pés, o ajuste no 014. 4.904, autorizado via até 3367. Leste Quebec, em coordenação com os tráfegos locais, está livre o lançamento, reparte para a descida. Coordenada livre, para a descida, Quebec. Azul 2762, contato radar, só para o nível de voo no 60, após 2000 pés, voe direto coral. Subindo para 160, 2000 pés, direto coral. Pode falar direto elétrico, 3567. O 567 mantém o perfil da saída da guarda alerta. Guarda. Para a descida, Quebec Kilo. Sete Quebec Kilo, desce para os cruzes de tráfego, reporte cruzando 4 mil pés. Reporte na marca no 4 mil, Quebec Kilo. Autorizado, direto Alefa. Direto Alefa, 3567. Acho que é bem aqui no frequência livre. Aeronave na radial 255 de Salvador, 45 milhas, está na escuta? Boa tarde, China 6327, a linha decola da 1-0, vento 180 graus com 8-9. A linha decola 1-0, China 6327. Chame Centro Recife, 126-190. 260-3567. Salvador, você é 6227, quando está dando 0, está pronto? 6227, ele mantém 1-0. A linha mantém 1-0, 6227. 327, decolado aos 3 marchas, controle 120.8, com voo. 208, bom dia, bom trabalho. Boa tarde, Salvador 6327, o Xinari colou passando 1.300. Xinari 6327, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 240 via saída São Bruno. 240, São Bruno, Xinari 6327. Como é que é? Que frequência livre? Três 367, desço para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés estabilizado no X-Ray, 3.367. Autorizado a decolar, pistão no 0, vento 180 graus com 9 nós. Autorizado a decolar, 6227, dá 1-0. 227, decolando aos 41, chame controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Chamar 6227, contato radar, sua para o nível de voo 360 via saída São Bruno. 360 via São Bruno, poderia voar Dóquilo? É 327, mantém do perfil da saída. Mantém. Procedente de Barra Grande, estacionado 2000, mantendo 3.500 em funções das condições do slide. Enxata Romeu, Novembro, Oscar, Whisky, prossiga em condições de slide, o ajuste em Salvador 1.0.4, confirme o seu POV, o tipo de equipamento e prossegue para Salvador. POV 01, o equipamento é um Papa 28 Alpha e sim, prossegue para Salvador conforme plano emitido aos 1.8.0. Seixo Novembro Oscar Whisky, ajuste oficial aos corredores, reporte ingressando no corredor Vera Cruz. Reportará no corredor Vera Cruz, no Novembro Oscar Whisky. Romeu Novembro Oscar Whisky, acione o código transponder 0214. 0214, isso. Salvador Azul 2791, com a 90. Ponto 2791, acione identificação, autorizado via chegada à mão, reporte no ideal de descida. E a mão reportará no ideal 2791. Controle 9, Oscar Whisky, autoriza a descida para 1500. Número Oscar Whisky, autorizado 9500, pés, o ajuste no 0.4. 1500, isso. Salvador 6327, Oxanã. Prossiga. Autorizaria a proa de Léo? Eu vou em Coral, aguardo coordenação com o Léo. Vou no Coral, aguardando coordenação, 6327. 2930, passo para a prova. 2930, linha decola da 1.0, vento 1.80 graus, com 8.9. Linha decola do 2930. Chamar 6327, chame o centro Recife em 125, decimal 1. 251, Chamar 274. Salvador, é o passarelo 2231. Passarelo 2231, acione identificação, autorizado via chegada por MED 1, no reporte de ideias de descida. Com MED 1, reporta 2231. Controle de Salvador, o azul 2789, sente da 90. O 2789, acione identificação, autorizado via chegada bom, e reporte no viagem descida. Identificou, via chegada CONF e reportará ideal descida, o azul 2789. Salvador, Salvador, 3367, estabilizado, 3367, chame a torre em 1895. 1895, 3367, graças, boa tarde. Boa tarde. O azul 2762 solicita nivelar 180. 3662, me mantenha 1960, aguarde coordenação para subir até 180. Vou direto à Raíra da Presidente. Direto à Raíra, aguardando 180. Salvador, passando 2831. Prossiga. Autoriza aí, TAP da Presidente, por gentileza. 231, mantenha ainda a boa média ou o número 2 na aproximação. Ok, mantendo boa média e no ideal de descida, 2231. Autoriza 2231, eu desço para o nível de voo 050. 050, vou no Bomé de 2231. No ideal de descida, azul 2791. Azul 2791, eu desço para 4000 pés, o ajuste 1014. 4000 com 1014, 2791. Perfeito, muito obrigado, até 3677. Controle Salvador, azul 2930. Azul 2930, contato radar, só para o nível de voo 960, via saída Momo. 960, via saída Momo, azul 2930. Continua 6227, chame o Centro Recife, em 125, décima 1. Recife 251, 6227. Veracruz. Gente, novembro Oscar Luiz, que prossiga via corredores, reporte no CEASA ou quando visual com o campo. Reportará no CEASA, eu visual com o campo, novembro Oscar Luiz. Solo 50, Libra direita, chamei solo 121, decimal 9. 129, 3667 graus. Salvador, o azul 2789, ideal de descida. Azul 2789, desça para o nível de voo 060. 060, o azul 2789. T-762 está agora a 57 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Suba e mantenha nível de voo 180, chama o controle Léo, frequência 120, décima 1. Chama 1201, boa noite, obrigado. Azul 2791, desço para 3 mil pés, o ajuste permanece no 014. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 3 mil no 014, reporte estabilizado no X-Ray, o Azul 2791. Azul 2791, não informa o tráfego 12 horas, 12 milhas, rumo nordeste, mantendo 9.500 pés, um papo alfa 18. Sente. Salvador Azul 2930. Informações, não vai conseguir cumprir essa restrição de 15 milhas afastadas, mas no 110. Ok, está lindo a restrição de altitude na saída, confirma a prioridade para o destino? A pro ideal é a 299, Azul 2930. Peixe Azul 2930, autorizado a voar direto do destino. Voar direto do destino, Azul 2930. Desço para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reportará estabilizado 2.791. Passaria do 2.231, desço para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. 3.000 no 0 no 4, 2.231. Estabilizado, azul 2791, tem a pista à frente. Azul 2791, não chame a torre, 1895. Torre 1895, obrigado. Passarela 2231, reduza para 2009, desça para 2000 pés, autorizado, afinado o procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, 2231. Azul 2789, desça para 4000 pés, um ajuste no 0 no 4. Com 1 no 0 no 4 para 4000, o azul 2789. Olha, nove Emberás Feliz, através de Parita, ingressando em Cerrado. Eu sou o Emberás Feliz, reposto no Cerrado. Salvador, boa tarde, Sinero 6355, para o Passo da Zona 0. 6355, boa tarde, visual com a TR na curta final. Visual. Visual TR da Zona na curta final, lhe mantenho no zero. Passo, lhe mantenho no zero, 6355. Passarela 2231 estabilizado. Passarela 2231, não chame a torre, 198, decimal 95. 895, obrigado, boa tarde. Azul 2789, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, final do procedimento ILS X-Ray, chamada estabilizado, azul 2789. No solo 01, no livre direita, chame solo 121, decimal 9. Direita com solo 219, azul 2791. Acho que isso está visual com campo? Visual com campo, cara. Tente, chame agora a torre 1-9-8-9-5. 1-9-8, decimal 9-5, 9 abraço com isso, obrigado. Linha decolada 1-0, vento 180 graus com 9 nós. A linha decolada 1-0, sabe 6355. Oi, Salvador, boa tarde. Para Palomé 9 Emberás, quero isso, que está na vertical do Ceasa, visual com o campo, intenções de pouso final na 1-7. Está visual. Papa Romeo November Oscar Whisky, segue na final da 17, a parte animar. Na final da 17, chamará na vertical da Enrimada, November Oscar Whisky. Autorizado, pistão no zero, vento no 80 graus com 99, altímetro no zero no 4. Autorizado, 2231. Plano 6355, decolado ao 03, chão controle 120, decimal 8, bom voo. Plano 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, estar 6355. Plano 6355, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída São Bruno. E a saída São Bruno, 6355, se possível, vamos lá, Leda? 6355, autorizado Leda, voz Leda Motiva. Leda, voz Motiva, 6355. Azul 2930, chama o centro Recife, em 126, decimal 0. Recife 260, azul 2930. November Oscar Whisky vertical da Enrimar está na final da 17. Gente, condições de seguir para o pouso agilizando? Afirmo, vai agilizar. November Oscar Whisky, pouso autorizado, pistão no 7, agilizando, vento no 80 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 4. Teve pouso no 7, November Oscar Whisky, confirma o vento, por favor. 180 com 10. 180 com 10, obrigado. 3231, solo 04, livre à direita, chão em solo 121, decimal 9. Direito, 219, 2231. 5. Decola 5 autorizado? Firmo. Mantenha no zero. Eu mantenho no zero, pode saber. Decola 423, a linha decola dá no zero, vento 180 graus, como zero, né? Decola no zero, 4423. Porto Salvador, azul 2789. 2789, informa o aeronave de pequeno porte, já na curtíssima final para a pista auxiliar. Continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. A gente passa na vaga da onde a Sierra e trem baixa travado. Gente. Azul 6918, acima identificação, autorizado via chegada ao MED 1 para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador no 04. MED 1 050, para o nível de voo 050. Que prossiga em condições usuais na proa do farol de Itapuã, reporte no ideal de descida, o ajuste em Salvador no 0 no 4. Ciente, reportará o ideal de descida na proa de Itapuã, ciente, toma está com 11 a bordo, 1 no 1. Ciente, copiado, acho que é mais Yankee. 8, bom voo. 1208, bom domingo. Azul 4423, contato radar, sou para o nível de voo 360 via saída Arbono. Arbono, conhece o feminino? Nível de voo 360, azul 4423. Azul 360, azul 4423. livre estacionar. 2789, solo 08, livre direito, chame solo 12, um decimal 9. Sente, livre direita, 1219, azul 2789. Na linha 355, chame o centro Recife em 125, decimal 1. 125, 1, senhor, 6355. Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés. Desça para 500 pés. Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Sierra November Vito, mantendo o nível de voo 290, sexta November. Papa Romeu, Sierra November Vito, acione identificação, autorizado via chegada Bombed 1 para o nível de voo 060, ajuste em Salvador 1014. Gente, via chegada Bombed 1, com 1014, Sierra November Vito. Ano para 060. Azul 4423, chame o centro Recife, 126, decimal 0. Recife 1260, azul 4423, obrigado. Azul 6918, desça para 2.000 pés, o ajuste 1014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1014, autorizado a ILS X-Ray, autorizado a reportar estabilizado, 1.019, 2.000, restrição de 0.000, tá? Outro lado, restrições em TAP, o azul 6918. Papa Juliette da Romeu, boa tarde, acione identificação, autorizado chegada a mão, reporte unidade descida. Papa da Romeu, autorizado, boa tarde. Leste Hotel Romeu, desce e mantém nível de voo 070. Hotel Salvador, Papa Romeu, Sierra 9 Vito. Sierra 9 Vito, prossiga. Autorizaria voarmos da presente apoio de TAP, senhorita. Está passando 250 em devida. Foi guarda TAP, Sierra 9 Vito. Guarda TAP. Decolado aos 16, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, 14772. 14772, boa tarde, contato radar, sou para o nível de voo 330, via saída da PUCA. PUCA 330, 14772. Tá, não me avisou, confirme seu plano de desvio. Negativo. Apenas para informação, tráfego 10 horas, 10 milhas rumo oeste, cruzando o nível de voo 200 em ascensão, é um Embraer 190. Tá sem gente, parei no visual com medo. Passa o pessoal azul, Oscar Mike Yankee. Eu sou o meu Oscar Mike Yankee, chamei a torre em 1895. Gente. Camaique Yankee, passou o Pito Açu. Camaique Yankee, destino no 7. Afirmativo. Presente, segue para o setor norte, agilizando, reparte livrando através da 1-0. Agilizando para uma base para a direita da 1-7, apontará passando ali a 1-0, claro. Descendo para 3.000 pés, One Tap, canceladas as inscrições, Sierra 9BV. Decolado 17, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom domingo aí, boa tarde. O 3155, boa tarde, contato radar, só para o nível de voo 320, via saída São Bruno. Via saída 320. Autorizado base pela direita para 17, reporte base para final. Sim, reporte a base para final, Oscar Mike. 0097, autorizado a decolar. Pistão no 0, vento 170 graus, com 8 nós. Iniciando, voo na 097. Oscar, Mike, Ian, que final da... Só final agora, dá 17 com o trem embaixo travado. Tipos autorizado, pistão no 7, vento 170 graus, com 7 nós, altímetro no 0, no 4. Sim, a gente vai de pouso no 7 para o Oscar, Mike, Ian. Alô, meu Sierra November Victor, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, autorizado descida para 2.000 pés, autorizado ILS X-Ray, mas reporte aí estabilizado, não tem problema. Leste Hotel Romeu, desce e mantenha nível de voo 050. Decolado 220, chame aí, controle 120, decimal 8, bom voo. Prazer, oi, obrigado. Cona 097, contato radar, só para o nível de voo 360, via saída Arbona. 360, Arbona, ou não? Adapá para Juliette, hotel Romeu, autorizado, voadona. No 8, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 4. Livre pouso no 0, azul, garoto, noite. Kamaikian, que solo aos 2-1, destino 4-4. Ah, tem aqui. Sotaque 4-4, frequência livre estacionar. Graças a Deus. Lete até o Romeu, desça e mantenha 4.000 pés, o ajuste no 0 no 4. Tan 4772, chame o centro Recife, em 125, decimal 45. 4-5, bom dia. Papa Romeu, Juliette Leite, Romeu, prossiga. Estacionamento, 4-5. Autorizado, chamar o táxi. Chamarei. Oi, boa tarde, Xené 63, 1-4, ponte espera da 1-0, pronto. Xené 63, 1-4, ali mantendo 0. Ali mantendo 1-0. 3155, pode ir para a Prodimotiva? 3155, aguarde, mantenha lesa. Passeando. Gente, pipa, próximo ao médio. Para direito. 314, a linha decola da 10, vento 180 graus com Aitona. A linha decolando, né? 314, chega 190. 1895. Serra da Bebeto. Oi, Salvador, muito boa tarde, é o Papa Romeu. Serra 90, está estabilizado o curso localizador. A novembro é Vitor, continue a aproximação, aguarde a autorização para pouso. 90 dedos. A intenção do CA 90 dedos, quando passando a posição GCA, uma base pela direita, pouso na pista 97. Chama para o cancelamento. Chamando. A aeronave à frente informou pipas, próximo ao marcador médio, estão cientes que vai para o 17, mas caso aviste, por favor, nos informe. Sim, só vai fazer direito. Chamando no 04, livre táxi, chama para ingresso no 7. Estou em Salvador, Papa Romeu, Senhor 90, toma cancelamento, abaixo pela direita, pouso, pista 17. Cruze os 25, segue para 17, base pela direita, repare base.